adorar este Deus. Vamos exaltar este Deus. Digno Ele é de toda adoração. De coração. Proclamemos de coração. De coração. Vamos adorar este Deus. Vamos exaltar este Deus. Coração, porque é Deus.